Eu fui ouvir uma música no meu Discman, e aí é que tá. Aqui é Gabriel Sévila, e eu não tenho mais um Discman. Oi, gente, eu sou o Gustavo, e venha descobrir o porquê eu não gosto de música. Fala, moçada, aqui é o Vitor, e você deixou ela de lado pra falar com seus amigos, eu não vou fazer esse rap aí, porque eu não... Mas qual foi a relação da música que vocês tiveram na infância, assim? O que, que vocês ouviam? Como que era? Tipo, a família de vocês era muito ligada à música? Falava bastante? Ouvia muita música diferente? Ou era vocês que correram atrás, foram entender um pouco disso? Cara, bom, meu pai sempre ouviu música, minha mãe também. Eles sempre ouviram muita música, música de muitos estilos diferentes. Então eu cresci ligado a isso, certo? Mas assim, uma coisa que eu tive desde pequeno é que música foi por muito tempo o meu maior entretenimento, sabe? Eu tive uma grande parte da minha vida que na minha casa tinha uma televisão só e meus avós queriam assistir e eu estava de manhã, sabe aquela parada? Tipo, à noite não tem nada pra fazer, não tem com quem brincar, essas paradas, mãe trabalhando, tudo. E eu, desde pequeno, eu tinha lá no quarto lá que eu dividia com a minha mãe, eles tinham um radinho e eu tinha os CDzinhos que eu ia colocando, entendeu? Isso, tipo, eu comecei a ganhar CD e também ouvi os CDs da minha mãe com 6, 7, 8 anos, entendeu? Eita. A sua mãe ouviu o quê? A minha mãe ouvia muita coisa diferente. Nessa época, ela ouvia bastante rock nacional. Eu acho. Porque assim, muito, muito dessa parte eu não ouvia com ela, entendeu? Eu ouvia enquanto ela tava trabalhando, enquanto ela não tava comigo e tal, entendeu? E eu, hoje olhando, né, que eu comecei a pensar sobre isso, inclusive foi daí que a gente tirou a pauta, né? Olhando pra trás, eu acho que faz muito sentido as coisas que eu ouvia naquela época com o meu gosto musical de hoje, sabe? Cara, é engraçado isso, porque eu não tive isso em casa, sabe? Minha mãe não é tão apegada à música, foi criada com os meus avós. E eles não tive essa cultura dentro de casa. E acho que foi algo que não desenvolveu em mim. Tanto é que eu, comentando com vocês, falei que não tenho essa pegada com música. Eu, por muito tempo na minha vida, falava que não gostava de música. Todo mundo me julgava, tipo, cara, como assim você não gosta de música? Estou te julgando agora. É foda isso. Não é culpa deles. Foi uma condição que foi imposta a eles sem querer. Tipo, eu não aprendi a gostar de música. Meio que foi isso que aconteceu. E música, pra mim, por um bom tempo, foi apenas background. Eu deixava a música rodando enquanto fazia qualquer outra coisa. Não era música mesmo que eu ouvia. Acho que de uns tempos pra cá eu mudei isso, quando eu comecei a ouvir mais rap. Que eu entrei por conta da letra, não era nem por conta da música. A mensagem. E depois acabei gostando da música. Então acho que eu entrei por uma porta e acabei saindo por outra. Mas aí é onde eu fui entender um pouquinho mais e me apegar a algumas coisas. Mas assim, quando a galera fala, porra, tem uma banda que marcou minha juventude. Cara, eu não consigo lembrar de nenhuma que tenha chegado mas próximo. Mas se alguém chega pra você e fala assim, Ana Júlia, tipo, não ring a bell, não parece nada em você, de alguma memória, alguma coisa? Não, cara, pra mim não. Tipo, não existia isso dentro de casa. Sabe, meio que passou. Foi algo... Caraca. É muito estranho pensar nisso, porque tipo, mano, como assim você não é ligado à música? Eu não sou. Tipo, acho que por conta da minha infância... É que música é uma coisa que ajuda a gente de uma forma bizarra, né, meu? Tipo... Tudo que, por exemplo, você falou background. Tá, a música tá de background sempre, normalmente não. Tem muitos momentos importantes na nossa vida que são ligados à música e a gente não percebe. E às vezes a música lembra um momento importante da nossa vida. E você não tem muito isso? Não tenho isso, na verdade. Não é que eu não tenho muito isso. Tipo, eu não tenho isso. Tipo, uma música tem. Que lembra surfa. Não tenho. Tipo, foi muito foda isso. E algo que quando eu tiver meu filho. Ou até mesmo com a minha filhada, que eu mandei fotinho pra vocês hoje, é algo que eu quero impulsionar nela desde criança. Porque eu acho que você aprende muito e é sempre um resguardo muito bom pra si mesmo, sabe? É uma coisinha que é sua ali no seu mundinho, faz todo sentido. É uma grande... pra mim não fez. Então eu não gostaria que acontecesse com pessoas próximas a mim. Nossa, isso é muito triste. Não, cara. Já começamos pesadíssimo o podcast. Não. Eu tava aqui com várias coisas. Mas eu tô muito interessado nisso, porque, pô, eu não tive isso. Tipo, na minha infância, a minha mãe tá brincando que eu fui privilegiado na parte de arte. Então, tipo, a minha mãe levava pra teatro, ela me levava pra cinema, ela me levava pra museu, ela me levava. Eu sempre fui muito encaminhado pra arte. Então, música, tudo, o meu dia inteiro era baseado em música. Então, eu tava sentado pra brincar, a minha mãe tava limpando a casa, escutando Calypso ou Magníficos, e eu tava lá escutando com ela. Então, do 8 horas da manhã, 8 horas da noite, eu tava ouvindo música, sabe? E que da hora que dá pra ver isso em você hoje na sua profissão, né? Você trabalha com isso, arte, refletiu muito em mim. Música, meio que moldou totalmente quem você é hoje. Puta, mano, a música pra mim, tipo, a minha primeira tatuagem, ela é um player de música, é esse player que eu tenho no braço. É, porque nessa época eu sabia de uma coisa que eu percebi. Não tinha um dia da minha vida que eu não passava sem ouvir música. Um dia, até hoje, eu não lembro de um dia que eu falei assim, cara, eu não ouvi música nesse dia. Não tem, não existe isso. E aí, você vem tipo, de outro mundo. É tipo, você não tava conectado a ela. E aí é muito doido isso, cara. É engraçado, porque assim, todo mundo fala, porra, que triste. Mas, cara, é assim, quando você não tem, você não consegue ver a falta que aquilo te faz. Então, meio que pra mim nunca fez falta, sabe, ter a música ou não. Sim. Tipo, hoje eu gostaria de ter conhecido mais músicas. Tipo, tanto que eu sempre saio com o Gabs. Comentei isso com o Victor já de... Pô. Tipo, mano, me indica isso daí, sabe? Me passa músicas novas, mesmo que seja antiga. Tipo, Queen, sei lá, de 80, 70, não sei. Mas, cara, 70, eu nunca parei 80. Pra ouvir Queen, sabe? Mano, eu acho que é uma falha moral, talvez. Mas, tipo, mano, parar pra realmente ouvir um CD. Não, a parte, o bloco do podcast de recomendações ao Gu começou cedaço, tá ligado? Agora... No início do programa a gente já tá falando disso. Ô, Gugu, eu acho que é importante você ter nesse podcast um caderninho ao seu lado. Caderninho? Eu já tô com o Spotify aberto aqui, ó. Ó, o primeiro aqui. Ó, a primeira música é Abertura Breaking Bad. Abertura. Só pra não esquecer disso. Tá bom, vou anotar. Anotado aqui. Puta, a gente vai fazer uma. Puta, Gabs, boa ideia. Vamos fazer uma playlist desse cast aqui pra galera? Nossa, de abertura total, de... mano. Não, de tudo. Série, tipo, do que a gente comentar aqui, a gente faz uma playlist. O que você acha? Cara, isso tá aparecendo. Boa, tá marcado aqui pra fazer. Boa, fechado. Ah, então. Que lindos. Então, isso tá marcado aparecendo... depois manda foto. É. Porque assim. É, eu sugeri esse tema, porque eu tava discutindo com música sobre com a Ju, né? Com a minha esposa esses dias. E eu estava discutindo justamente por causa de um dos podcasts que eu mais gosto, que é o GugaCast. É, ele tá fazendo uma série sobre música e inclusive aqui lançou essa semana, é sobre uma banda que faz muito parte da minha infância, que eu até vou falar aqui, e eles fazem isso, de colocar uma playlist, inclusive são as playlists que eu mais tô ouvindo nos últimos tempos. E, já joga aí, qual que é a banda que você ouviu na infância? Qual é, conta aí. Então, é de uma fase que eu ouvia muita coisa, que eu comecei a... Hoje eu comecei a botar data, né? Porque eu tinha separado um monte de banda e eu comecei a colocar data. E eu percebi que teve um ano da minha vida que eu ouvi muita coisa, que é o ano de 2002. Esse ano é sensacional. 2002, quase. 2002. Foi 2003, eu anotei aqui. Ah. Quase, hein? Passou perto. 2003 ali se conheceu, hein? Foi um ano. É verdade. Foi 2002. Cara, 2002. 2002, esse ano eu lembro de eu ganhar um CD. Chamado Bocas Ordinárias. Charlie Brown Jr., famoso skate. E eu ouvia ele, cara, naquele meu radinho da Sempre Toshiba. Era Sempre? Não era Sempre, cara. Era não Sharp. Era Sempre ainda, era? Era Sharp. Era da Sharp. Sharp. Sharp, mano. Mano, era show. Ele tinha aquela bandejinha de 3 CDs, tá ligado? Mano, caralho, isso é incrível, Poucas véio. Ordinárias tava lá, mano, Poucas Papo Reto. Do Charlie Brown Jr. Papo Reto, Só Por Uma Noite. Só Por Uma Noite. Mano, muito, muito. Nesse mesmo ano, meu pai comprou um CD ao vivo do Pato Fu, que foi a banda que tava lá no aqui essa semana e tal. Foi sensacional, inclusive, comendo aí. Claro. Você curte Pato Fu? Pra caralho, cara. Inclusive... Você curte aquelas musiquinhas lá, ou de infantil? Então, essa vibe eu não tinha ouvido ainda. Eu comecei a ouvir agora. Depois do cast, eu comecei a ir atrás. Ah, me dá um soninho. Eu gosto, mas me dá um sono. É cara, eu achei legal. Eu gosto mesmo. Mas não, é pra mim é da soninho. Hoje eu tava indo buscar ajuda na faculdade agora. Eu tava ouvindo aquela Living La Vida Louca deles. Limpa a boca? Desse esquema. Living La Vida Louca. Aí tem de limpa a boca. Epa, que bom. Limpa a boca. É porque tá boca nas urinárias, limpa a boca. Tá tudo aí, família. E cara, mano, eu tava berrando que nem um demente dentro do carro, sozinho, tá? É, mas enfim, e ouvindo o cast, eu percebi que eu conhecia muito mais de Pato Fu do que eu achei que eu conhecia, entendeu? Porque eu não sabia cantar todas as músicas que eles estavam falando, entendeu? Você sabia cantar todas as músicas? Isso, porque eu ouvia com meu pai na infância, quando eu ia trabalhar com ele. Porque assim, desde essa época, meus pais já eram separados. Então, sempre que eu via meu pai, ele ia me buscar, me levava em algum lugar. Então, sempre tinha esse momento do carro. E eu ligo muito a música a esse tempo, entendeu? Porque ele, puta, sempre colocava um CD ali, ou botava uma rádio, rádio rock, Kiss e tal, eu ouvia muita coisa ali, tá ligado? A Kiss pra mim é uma rádio tão recente, sabia? Pra mim a Kiss estreou em 2010. Sério? Caraca! Eu não conhecia a Kiss, não conhecia mesmo a Kiss. Cara, a primeira vez que eu vi a Kiss foi. Eu fui num show, 7 de setembro. 2004, acho, que eu fui ver Velhas Virgens. Meu irmão tinha 4 anos e foi no show do Velhas Virgens comigo. Foi legal. Pô. Que ótimo. Foi legal. Imagina ele lá no show, não batendo cabeça. Meu pai, mano, meu pai era sensacional. Mas eu tô allowed, tô permitido a falar. Eu acho isso uma bosta. O quê? Tá allowed. Charlie Brown Jr., eu acho isso uma bosta. Porra, velho, mas por que você acha uma bosta, cara, Charlie Brown Jr.? Nunca me prendeu Charlie Brown Jr., porque eu tenho duas bandas brasileiras que nunca consegui me conquistar. Charlie Brown Jr. é uma delas, eu sempre achei. E a outra super, é Legião. Tipo, overrated. Puta, a outra é Legião. Voltando. Eu tenho um ódio. Bom, gente, desculpa, porque assim, Charlie Brown Jr., tudo bem. Eu não gosto, beleza. Agora, Legião, eu não entendo. Eu não entendo porque as pessoas gostam desse acorde bosta que Legião. Desculpa você que gosta de Legião Urbana, gente. Tá? Ele é muito bosta. Eu vou defender desculpa Legião. Desculpa vocês terem que gostar disso. Eu vou defender não. Legião aqui. É. Depois eu vou falar sobre Legião, porque não é a época ainda. Eu ouvi Legião um pouco mais depois. É. Mas então, nessa mesma será? Época eu ouvi muito. Ah, cara, mas Charlie Brown eu acho tão legal, acho que. Eu ouvi ele mais tarde, mas é tipo, é umas músicas legaisinhas. Eu entendo não gostar, talvez. Sei lá, mas eu não, gosto. O Charlie Brown, eu acho que ele tem uma boa representatividade. Ele marcou uma época muito interessante e ele ficou datado naquela época. Acabou. Pra aquela época ele fez aquilo sucesso. Pra mim acabou. Então, uma discussão com uma amiga minha um tempo atrás, porque o Emicida, na gravação do DVD dele de 10 anos, ele canta uma música do Charlie Brown e fala que ele foi muito importante pro rap. Eu, porra, fui tentar entender isso. Aí. Que é mais rock, né, o Charlie Brown? Então, ele é mais rock, mas ele tinha uma pegada de. Ah, tem. Tem. Mas eu acho mais rock do que rap, né? É mais rock do que rap, mas assim, no acústico deles, ele tem participação do Marcelo D2, do RZO, que é uma banda de rap muito antiga, muito das antigas mesmo. E meio que essa minha amiga falou que assim, foi muito importante esse meio tempo. Que tinha o Charlie Brown na mídia, porque meio que teve quando para de falar tanto do Racionais, por volta de 2003, e você só começa a falar que do MC, quando o Charlie Brown começa a ficar mais famoso também. Ali em 2008, então nesse meio tempo, você tinha. Não, 2003 foi a época que o Charlie Brown começou a. Já bombava. Então tipo, bombava. Você tinha. Em 2003, o Charlie Brown era a abertura da Malhação. Vou te levar. Você tinha eles ali representando aquela cultura de rua, querendo ou não, que tava muito mesclada ao rap naquela época, que meio que manteve essa figura do rap. Foi o que essa minha amiga, que era mega ligada, me contou, eu achei bem legal, assim. Só uma informação aí, é legal. Pra falar de música. Concordo pra caralho, mano. Eu acho uma puta representatividade, mas a música é uma bosta. essa opinião não é compartilhada. Não é compartilhada. Não, eu não compartilho com o Gabriel também, não. Porque eu adoro. Tá 2-1 aqui no podcast. Eu adoro o Charlie Brown Jr., eu acho sensacional. Assim, Gabi, uma coisa que eu talvez entenda. É, assim, os hits do Charlie Brown, pelo menos os mais recentes, entre aspas, ali, tipo, 2005, quando começou Só os Loucos Sabem, essa vibe, nossa, eu enjoei. Eu gosto também. É. Eu cansei, sabe? Tipo, porque, puta, eu tocava o tempo todo. Só os Loucos Sabem, é. Puta, razão absurda. Senhor do Tempo. Puta, só os Loucos Sabem foi a época que eu falei assim, Charlie Brown Jr. é uma bosta. Foi essa época que tava tocando essa música, eu não tava aguentando mais. É, então. Essa parte eu entendo, mas, cara, tem muita coisa boa. Puta, esse... Tem muito álbum antigo, bom. Os caras têm uma sonoridade muito interessante. Que álbum você me recomenda? Você fala, tipo, ó, escuta esse álbum, dá uma chance. Porque eu sou assim... O Acústico MTV Days. O Acústico MTV eu acho legal, mas o problema do Acústico MTV é que tem muito hit. Então pode ser que você não goste porque tem muito hit. Mas o Acústico MTV é legal. Tem ele cantando com a Negra aí. Tem ele cantando com a RZO. Tem ele com o Marcelo D2. Mano. Mas aí você tá puxando o seu lado de rap, mano. Ó, eu vou escutar, um álbum só. Qual que vai ser? Poucas Ordinárias. Mas o Poucas Ordinárias não é por causa da sua nostalgia com ele também? É. Não, é porque eu acho que é uma fase muito boa deles, entendeu? Calma aí, deixa eu entrar aqui no Spotify, eu vou... Sabe o que acontece, ó? Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que, tipo... E eu acho que todo mundo também, se abrir a música... É, por exemplo, eu odiava muito o Sam Smith, que toca na rádio. Eu odiava pra caralho, eu via a voz dele e não aguentava. E aí um dia eu falei assim, puta... Vou parar pra ouvir o álbum dele. Caralho, e agora eu super curto as músicas dele. Eu tenho muito isso. O Red Hot, já falei mal do Red Hot uma vez. Foi mais de uma, não. Opa aí, tanto Red Hot. E aí. Eu vou falar de Red Hot daqui 3 bandas, então calma aí, mano. Tá, não, então a gente tá comendo muita pauta. Eles agora mas, não. Mas a gente vai chegar no Red Hot. O Red Hot eu xinguei, e aí eu pedi pra um amigo meu uma indicação. Depois eu falo o álbum que ele me indicou. E aí eu falei, caralho, gosto de Red Hot. Tá vendo? Então, às vezes é só. Porque o artista muda muito também, às vezes, né? De álbum pra álbum. Você pega o álbum do Arctic Monkeys, o último, e o primeiro deles, são dois álbuns de gêneros diferentes, praticamente. Sim. Ai, cara, eu não tocaria então, o acústico. Ô, gente, vamos chegar no... O nosso ouvinte precisa escolher um álbum só, porque o tempo é pouco, hein? Acústico MTV. Acústico MTV, tá. Caralho, a gente falou juntinho, velho. É, mano, é muito bom esse acústico, cara. É muito bom. Coloca no... Anotadíssimo. Anotado, cara, se você quiser, ver um DVD. O DVD, a gravação é bem legal, eu gosto. Próxima banda que eu ouvia muito é Cássia Eller. Segundo o sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra. Que é, na minha opinião, puta, talvez. É de machucar o coração. Talvez meu vocal favorito na história da humanidade. Talvez. Ah, não sei. Que linda. Mas assim, cara, eu acho ela sensacional. Eu ouvia tudo dela. E eu comecei ouvindo ela pelo Acústico MTV. Meu pai tinha dois CDs, dois ao vivo. Era o Acústico MTV e aquele que ela canta Como Você Meu Mundo Estaria Completo. Opa! Tem um outro ao vivo que ele tinha também. Depois eu vou pesquisar. Cássia Eller, o Acústico MTV é muito bom. Muito bom. Até que no Spotify eu acho que a música mais ouvida é do Acústico MTV, deve ser o Segundo Sol. Eu gosto dessa vibe mais rock dela ali e tal, mas eu gosto muito, ela me apresentou muito outros estilos, sabe? Tipo, Partido Alto, que tinha uma parada meio de samba ali, aquela Coronel Antônio Bento, que tinha um baião, sabe? Tem. Isso é muito legal, isso é muito brasileiro, tá ligado? Ela trouxe é o brasileiro pro rock, né? Sim. É muito interessante, eu acho que a primeira vez que eu vi ela... Na minha concepção, era o oposto. Ela trouxe o rock, os roqueiros brasileiros pra música popular brasileira. Porque o meu pai era um cara assim, meu pai era o cara do metal, era o cara que gostava de rock. E ele começou a ouvir essa vibe por causa da Cássia, entendeu? Entendi. Ah, ok. E só pra avisar, o outro CD era exatamente aquilo que eu falei. Com você, meu mundo ficaria completo, o DVD ao vivo dela, sensacional. Vamos anotar aí, gente. Tem o DVD e tinha o CD dele também. É, mano, é incrível. Ela tá com o Moicano. É, eu acho que a primeira música que eu ouvi dela foi a gravação dela pra Cuca, sabe? A Cuca? Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a ela faz a música da cuca do Sítio do Capão Amarelo. Caralho, a primeira música da Gacert sobre o da cuca? Eu acho que foi a que eu mais lembro do passado, sabe? Aquela. Tá engraçado, tocando. A cuca te pega daqui, te pega de lá. Eu acho que é a primeira lembrança que eu tenho de conhecer a Cássia Eller. Eu lembro, tipo, de ler notícias sobre a morte dela, coisa assim. Nossa. Eu ia fazer uma pergunta muito nude agora, mas a Cássia Eller já morreu, eu não sabia dessa informação. Morreu, sim, em 2001. Ela morreu faz muito tempo. Ela morreu nova, ela tinha, tipo, quase 40 anos, eu acho. Ela tinha, tipo. Nossa, eu jurava anos. Que a Cássia. Nossa, eu confundi a Cássia Eller com a Rita aí. Parabéns pra mim. Não, por favor. Mas as duas também, elas gravaram música junto já. Ah, então. Que, gente, errado, não, peraí, você chamou pra mim que é a melhor. Pro Vitor, Cássia Eller é a divindade do rock brasileiro, do mundo aí dele. Pra mim, a Rita Lee é brasileira, cara. Porque eu amo demais a Rita Lee. Ela tá nos meus top artistas, a Rita Lee, não faz ideia. Essa mulher, pra mim. As músicas que ela. As letras que ela escreve, cara. A vibe que essa mulher tem. O jeito que ela canta, o jeito que ela fala, o jeito que ela tem. Gabi, todas. Escreveu três músicas dela, não. Três, pra eu ouvir. A que eu mais gosto é uma. É a mais antiga dela. Mas Pagu, com certeza. É a Rita Lee com a Zélia Duncan. Beleza. Aí a Wanna Be a Star. A Wanna Be a Star é outra. Tá bom. Jardins da Babilônia. Jardins da Babilônia. Jardins da Babilônia. Tá, gosto essas muito. Essas três, então. Cara, posso te falar uma coisa que você pode ouvir? Escuta o Acústico MTV da Rita Lee. Beleza. Acústico MTV fazer de escola aí. É porque o Acústico MTV foi quando eu comecei a estudar a Rita Lee. E eu tirei tanta coisa dali, cara, tanta referência de música foda, porque ela tem uns convidados que entram ali do nada, tem o Milton Nascimento. Não tem como Cássia não conhecer Eller. Depois Cazuza, né? Porque, tipo, a maior parte das músicas do Cazuza ela gravava também, ela fazia. O Cazuza. E, cara, não, Cazuza depois que aconteceu com Cazuza, puta, cara, é... Cazuza acabou o cast. Ele era um poeta, ele tinha melodia, ele tinha letra, ele tinha tudo na mão dele. Tudo. Caraca, velho. E era lindo, mas era de coração, não sabe? Não era tipo. Gostava tanto assim dele. Porra! É não, mas assim, maravilhoso. Eu prefiro as músicas dele na voz da Cássia, porque eu acho que ela. Qualquer música fica melhor na voz dela. Mas. Nossa, ela canta Meu Pintinho Amarelinho. É, meu pai tinha um CD. Era tipo aqueles CD que, sei lá, tá ligado? Ele era branco só, e aí tipo tava escrito com caneta. Cássia Eller, Raridades. Ai, mano, eu adoro esse CD. Ela cantava umas músicas, tipo, muito, muito onde? Obscuras, que eram sensacionais. Eu não consigo lembrar de nenhuma, mas eu lembro que era um dos meus CDs favoritos de ouvir. Isso foi eu um pouco mais recente. Mas sabe que é muito bom. Eu sei que é muito bom. E aí, Vidi, depois de Cazuza, Cássia Eller, o que você traz aí pra gente que te marcou muito na infância, assim? Que você se lembra do pequeno Vitor cantando, dançando, sei lá o que você fazia. Mas vou trazer mais um Acústico MTV aqui, cara. Acústico MTV, volta! MTV, volta a ser boa, que é o Acústico MTV do Titãs. Meu pai não tinha educação, ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava a vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis, pelo no chão com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. Chorei, meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro. Esse é o leito de morte, disse Marvin. Agora é só você, e não vai adiantar. Chorar vai me bater. Ai, tava na minha destinha também. Oh, não, na verdade não era, desculpa. O meu era o Luau MTV. Ah, sim, eu assisti esse Luau MTV, eu lembro. Eu lembro deles cantando Homem Primata. Homem Primata, Marvel. Luau MTV. É. Nossa. Não, mas o Luau MTV ele é praticamente uma tirada desse acústico deles, né? Era tipo, o acústico tinha o quê? 15, 18 músicas. O Luau MTV tinha 8. Vai, 7 desse acústico. Era tipo, só que na praia. É, sim. Puta merda, que acústico, hein? Que acústico. Sim, cara, era muito bom. E, cara, o brasileiro, ele tem muita... Eu sei que é puta babaca falar o brasileiro e tal, mas assim, é uma coisa que a gente consegue ver muito, essa parada de, tipo, o Brasil menosprezar as coisas que foram feitas aqui, sabe? Então, assim, aí, puta, tem pra caralho, hoje tem, muito aquele papinho de, puta, o cara chega e vai tocar um Legião, um Capital, o cara é babaca, sabe? Puta, cara, beleza, tudo bem, o Gabriel ele não gosta de Legião, mas assim, você ouviu, você parou, pá. Agora tem gente que fala isso, tipo, só porque, tipo, puta, é brasileiro, foda-se, é os caras aí, eram uns três babacas. Não dá o devido valor, sabe? Acho que é, tava... isso é verdade. Exatamente, e sai batendo palma pra banda lá de fora, que, sei lá, só porque é de fora, sei lá, entendeu? Não, então porque aí você... Muito aí, esse movimento. É o tipo de pessoa que vai escutar, tipo, o próprio Titãs, o Titãs tocando Polícia. Tá, mostrar Polícia, ah, não gosta, né, não, beleza, ok. E aí o cara vai escutar o Pink Floyd, vai no show do... qual que é o nome dele? Do Roger Waters. E vou chegar lá e falar assim, ah... Não, mas ele não pode fazer protesto, porque, ah, não, mas eu não gosto da letra, eu gosto só da música. Ah, meu querido, vai tomar no cu. Porra. Mas, Gabi, eu acho que o cara que ouvia a Polícia lá atrás é o mesmo cara, e ele nem entendia o que aquela porra falava. É, não entendia, e ele pega o que a gente tem aqui no Brasil e fala assim, tá, Brasil, lixo. Aqui o americano, o britânico, de onde for, sabe, porque divide essa caixinha que a cultura que a gente tem aqui no Brasil não é rica, e é rica pro caralho. É, mas eu acho que rola muito disso, eu acho que você pega até o movimento do rap, sabe? É, eu só falo de rap, tá, gente? Porque é o que eu ouço, é o que eu entendo um pouquinho mais. E assim, querendo ou não é isso, tipo, a gente tá vivendo uma fase no rap nacional que, assim, de verdade, eu acho que é uma fase de ouro, assim, absurda. A gente tem muita gente boa, com muito som bom saindo. E aí você vai falar pra alguém que você ouve rap, tipo, rap nacional, a pessoa, mano, nossa, que música de bandido, que música zoada. Só que, mano, o nego tá ouvindo o Drake achando bacana, tá ligado? Tá ouvindo o Kendrick Lamar. Mano, é rap também, tá ligado? E tem muito esse preconceito por ser um rap nacional que tá muito nessa parada de bandido e tudo mais. O cara fala, ah, não é rap, é hip hop. Mano, não é tomar um cu, tá ligado? É hip hop. Hip hop é um movimento, porra. Se então, nego não sabe disso, nem discuto. É o tipo de coisa que eu nem discuto. Eu não sabia, mas tudo bem. É que eu já ouvi pessoas falando isso. Mas eu gosto de rap. Não, é que assim, o movimento hip hop tem três vertentes, né? Que é a dança, a música e o grafite. Então você não pode falar que, puta, eu gosto do hip hop. Não, hip hop é uma cultura. Não, mas se eu gostar dos três. Não, aí você. Aí você tem o exódio do hip hop. Parabéns. Não, você não pode virar e falar, puta, isso é hip hop. Não, cara, isso é uma música de rap que complementa o movimento hip hop. Você não tá falando só de hip hop aí, você tá falando de rap. Quando você vai falar de hip hop é algo um pouco maior que apenas a música. Eu vou fazer, cara, eu tô fazendo uma pergunta que eu não sei como construir ela, mas se o rap não for marginalizado, ele perde ou ganha valor? Perde valor. Depende. Depende pra quem. Eu acho que o rap ele nasce como uma voz do gueto pra ser ouvida por todos. É tipo, Sim. Como muito do que você vê da cultura negra, é, que ele fala, quando você vai num restaurante japonês, quem tá fazendo o seu sushi é um cara baiano. Aquela comida deixa de ser japonesa porque o cara é baiano? Não, ela continua sendo uma comida japonesa. Mas é feita por um baiano. Então assim, o rap deixa de ser rap quando é feito por... Mas você tem que respeitar toda a cultura daquilo. Você tem que pegar aquela essência e saber o que você tá carregando junto à música, entende? Mas eu acho que a pergunta do Gabi tem mais a ver com o desmarginalizar. Tem aquela parada, tipo, que aconteceu com o samba. Que, puta, não, o samba é um negócio do morro, é um negócio de pobre, é um negócio de negro. E aí, puta, botaram um pianinho, botaram uma coisinha e fez a bossa, que é um samba, bossa, na real. E não, puta, bossa é que vale. Então, isso pra mim é uma música não marginal que eu não acho tão legal nesse... É essa parada, eu gosto da música, acho bacana, mas eu gosto desse movimento de, tipo, validar, ah não, beleza, isso daqui é música de nível, sabe? É, isso, tá, essa ligado? Música de quem é a música, sabe? De quem é o gênero? O gênero, por exemplo, esse gênero é da... O rap é o gênero das favelas. O jazz é o gênero do elevador. É, o pop é o gênero dos gays. O rock é o gênero dos... Acho que quando você taxa, já deu ruim. Tipo, então, você taxou, você colocou numa caixinha, você impede muita coisa de acontecer, cara. Sei lá, tipo... A gente pode pegar uma sequência que vem aqui, cara. É, jazz, funk brasileiro e o rap. Mano, é uma parada que tem uma ligação entre todos eles, de batida, se você for ver. Todos eles têm uma batida que remete... do jazz. Então, cara, se o jazz ficar preso só no que é o jazz, não teria nascido funk, não teria nascido rap. Eu amo jazz. O jazz, pra mim, ele foi o início da música popular em si. Todo rock, pop, eu, por isso que eu gosto muito de jazz. Então, mas assim, porque as pessoas... Eu dei um sorriso na hora que eu falo de jazz. Porque as pessoas não se prenderam às caixinhas. Então, assim, voltando a esse papo de se o cara faz um rap que não fala de preconceito, ele tá errado? Cara, se ele tá errado, eu acho que não, porque... Ele pegou algo que é cultural e trabalhou em cima daquilo de uma forma que ele achava certo. Ele não se prendeu à caixinha. Se aquilo vai ter uma qualidade, vai ter um público que vai ver, putz, aí são outros 500 e é um outro papo. Mas eu acho que assim... A gente tá falando de validade, né? De representatividade versus qualidade. É, eu acho que assim, puta, vai fazer sentido? Mano, se for bom, vai ter gente que vai tá comprando, vai ter gente indo em show. E cara, beleza, que continue assim. Porque eu acho que não existe música boa, não existe música ruim. Existe música que talvez não seja pra mim. Não, esse papo de música ruim... Se a gente for entrar de música... Eu tava ouvindo The Voice um dia, tipo, por acaso. Não acompanho, né? E aí o Carlinhos Brown, ele comentou alguma coisa que perguntaram pra ele sobre música ruim. Eu acho que eu falei isso pra vocês também já. Que ele respondeu, tipo, não existe música ruim. Existe música que você gosta ou você não gosta. É isso, a música em si, ela não, ela pode, ela nasceu. Se alguém gosta dela, ela é boa de alguma forma, então acabou. É, só com esse lance de talvez não seja pra mim. É só ou isso. Ou seja, você acabou de dizer que Charlie Brown não é uma bosta. Então, mas Charlie Brown é um caso à parte, que a gente pode falar que é uma bosta. E trazendo aí a parada do rap e tal. Vamos voltar. É, 2002 foi o ano também que eu ouvi o primeiro rapper que eu conheci e eu parei pra ouvir. Então, assim, todas essas bandas que eu tô colocando são coisas que eu coloquei pra ouvir, que eu sabia que existia, eu sabia que era aquilo quando eu ouvi intencionalmente, sabe qual é? Chegou até você, né? Isso, isso. E aí esse cara é o Eminem. Opportunity seize everything you ever wanted one moment that you captured just let it slip yo his palms are sweaty knees weak arms are heavy there's vomit on his sweater already mom's spaghetti he's nervous but on the surface he looks calm and ready to drop bombs but he keeps on forgetting what he wrote down the whole crowd goes so loud he opens his mouth but the 2002 eu vou ouvir um CD The Eminem Show. Que começa com a música América. Mano, eu lembro. Nossa, esse álbum pra mim era sensacional. Essa América até hoje. Até hoje. Começa com a América. Eita. Eu sei que a quarta música é Cleaning Out My Closet, que eu acho do caralho. Do caralho. É White America, né? Vamos. É White America. É a América do Rammstein. É... Bom, o Eminem é um cara foda pra caralho. E ele ganha muito espaço na música, né? Mundialmente. É porque ele foi controverso também, né? É que ele tinha um estilo muito dele de fazer rap. E ele toma a cena de uma forma muito legal, porque assim, ele bate de frente com gente grande que já tava no mercado vindo meio que das ruas e ninguém botando fé. Por quê? Porque ele era branco. Tava vendo aqui The Eminem Show sai em 2002 mesmo. Uhum. É, na época da música do Victor mesmo. O meu isso. Primo ganhou esse CD, aí ele mostrou, e aí um dia eu fui numa feira e meu pai comprou esse CD pra mim. Na feira, cara. Na feira, cara. A gente comprava CD na feira, cara. Comprava foi na mesma na feira. Tipo, olha, você gente... comprava banana do lado, tá ligado? É, foi na mesma feira que eu comprei o Bucas Ordinárias. Caralho, velho. Caralho. É isso aí, né, mano? É o jeito que tinha na época, né? Então... E vocês, quais foram os primeiros contatos com o rap de vocês? O rap, eu acho que o que eu mais... A primeira memória que eu tenho é o Gabriel Pensador. Eu acho que eu lembro. Por causa do meu nome. Senão eu não teria conhecido, não. Fim de semana chegando e o coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução. Coloca um caderninho no bolso, apanha umas fichas e corre pro orelhão. É o seu velho caderninho de telefone, com o nome e o número de um monte de mulher. E ele vai ligar pra todas até conseguir chamar uma gata pra sair e dar um rolé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu também não. É porque todo mundo tem tipo assim, ah. Sabe quando alguém tem um nome de famoso? Sei lá, tipo, não consigo pensar em nenhum nesse momento, que legal. Mas sei lá, tipo, a sua tia Maroquinha é, chama Maroquinha. E aí na novela tá passando a Maroquinha Marrocos, atriz premiada pra caralho. E aí eu queria saber de alguém famoso com meu nome. Aí eu conheci o Gabriel Pensador, meu tio tinha o CD. E aí eu vi só uma música ou outra e não me interessou muito. E aí eu só fui retomar o rap, cara, com o Eminem. E foi, tipo, depois de 2010 ainda. Eu fui com... Caralho. Porque eu tava ouvindo música... Eu sempre ouvi muita música pop. E aí ele deve ter... Acho que ele fez uma participação... Fez Monster. Não, Monster foi depois. Monster da Rihanna, você disse? Isso. É mais recente. Talvez tenha sido Love The Way You Lie, porque acho que é o único rap que eu sei cantar inteiro sem errar. Yes. Love The Way You Lie é. Monster é do mesmo álbum, se não. Não, o Monster é do Marshall Mathers Part 2. E o Love The Way You Lie, ah, 2010, olha lá, 2010, aí, e aí eu falei assim, ah, peraí, eu vou ouvir ele, aí eu fui direto no que você ouviu, do Eminem Show, Eminem Show. Sei lá, me chamou a atenção, e aí eu fui ver, não, aliás, mentira, eu fui ver o primeiro The Marshall Mathers, o 1, que não tinha o 2 ainda, e aí eu pirei pra caralho, que tinha o The Real Slim Shady, e aí eu fui pro The Eminem Show, e aí, nossa, aí foi só... Loucura, porque eu lembro que teve um VMA, que era a premiação da MTV, que eu acompanhava sempre, e ele apresentou o The Real Slim Shady. E vocês lembram dessa apresentação? Você me mostrou já. É muito fodida. Né? É muito fodida. É tipo, ele é tipo, começa com ele de camisa branca, ele carequinha, e aí ele tá tipo falando que ele é o real Eminem, sabe? Tipo, o original. E aí começam a aparecer sósias pra caralho dele. Puta, é muito foda essa abertura. É fudida. Muito do caralho. Fudida. E aí eu falei assim, cara, esse cara manda bem. E aí eu comecei a ouvir ele. E aí eu fui até hoje. Não ouvi o último álbum dele, o Kamikaze. Não ouvi, mas é muito bom. Cara, tá bem bom, viu? Eles têm umas dias bem legal pra galera. Cara, se você tá falando em apresentação do VMA, eu acho que eu posso falar do Racionais, que foi o primeiro rap que eu ouvi. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, firmão, segue quente. Admira os crentes, dá licença aqui. Cara, isso é uma apresentação, acho que é do VMA de 98 ou de 99. VMB, na verdade, pegar do Brasil. Cara, ele entra muito foda, uma apresentação que fica marcada, assim, e meio que entrega o trono pra eles de rap e tomando a mídia total, porque quando eles lançam Sobrevivendo no Inferno, eles tomam de assalto o Brasil inteiro com as músicas deles. Sobrevivendo no Inferno é tipo, deve ser tipo, se não o maior, é um dos maiores álbuns brasileiros da história. Cara, eu acho que tá no top 10 fácil, velho. Top 5 pra mim, na moral. Ah, assim, pra mim, cara, é um dos melhores álbuns. Mas se for pegar pra todo mundo aí, eu acho que entra nos top 10 fácil da vida. Porque isso aqui. É de 98, eles cantam capítulo 4, versículo 3. E eles fazem o que na apresentação, você lembra? Eles só chegam lá, cantam e vazam. Cara, eles chegam, mas assim, naquela época, existe, no passado mesmo, eles não iam só a banda no palco cantar. É, eles levavam toda a quebrada. Então, tipo, eles entram no que show foda. Com, sei lá, tipo, 30 pessoas no palco fazendo a música, batendo. E, mano, você vê que, assim, tem uma galera que tá incomodada deles estarem ali, tá ligado? Você vê claramente. É. Tipo, tem uma galera que não tá curtindo eles estar aí e é muito foda. É muito foda mesmo. Imagina isso sendo transmitido em rede nacional. É, cara, porque assim, querendo ou não, eles vêm com algo muito pesado, muito sujo, se você for ver, e muito diferente do que era feito no Brasil antigamente. Você não tinha, tipo, em 98, alguém falando palavrão nas músicas do jeito que eles colocavam, sabe? Não fazendo sucesso. É, porque lá na quebrada deles tinha muita coisa, tinha... É, mas eles não tomam. É o que acontece na quebrada, fica muito na quebrada. Tipo, tinha bandas de rap já acontecendo há muito tempo. Você tem o RZO, o Facção Central, o próprio Sabotagem, que já tá nessa época fazendo som e é muito bom. Só que assim, ninguém consegue a mídia do jeito que eles conseguem. E eles cantam até numa música que é, tipo, entrei pelo seu rádio, tomei seu filho e você nem viu. É muito representativo e muito forte. É. Sim. É, Racionais eu comecei a ouvir na minha outra fase que eu ia falar, né, que foi em 2008. Eu comecei a... já conheci algumas músicas e tal, mas assim, comecei a parar pra ouvir. E ultimamente, cara, há uns 3 anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu revisitei, eu fiquei muito tempo sem ouvir. Eu revisitei a discografia deles inteira e cara, eu tirei cada lição ali depois, sabe, tipo, uma outra cabeça e tal. E até hoje eu ouço constantemente, inclusive acho que Vida Louca Parte 1 foi minha terceira música mais ouvida do ano passado no Spotify, então eu ouço muito, eu gosto muito e eu sempre tiro coisa que eu nunca tinha parado pra ver no meio da letra, sabe? Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. A última banda que eu tinha pra falar em 2002 foi uma banda que já foi xingada nesse cast. E pau do seu cu, Gabriel. Ai, não. Red Hot Chili Peppers. Ah, não, por isso que era Legião Urbana. Se a gente falar de Legião Urbana, a gente tá fudido. Legião Urbana é sacanagem. Mas, pô, cara, Red Hot, eu conheci eles com aquele clipe do videogame deles, que passava no Mix TV. Ai, que é maravilhoso. Pô, esse clipe, se eu não me engano, é de 97. O álbum é de 97, ou é 92. Eu falava que eu queria jogar esse jogo. Era muito legal. Nossa, sensacional. Californication. Eu precisava falar de outra coisa por um segundo. Cara, eu ouvi... de 99, Californication. Eu ouvi pela primeira vez Red Hot com a música By The Way, que estourou nas rádios em 2002. E aí, com uns amigos... um amigo da minha mãe, se eu não me engano, ele ficou sabendo que eu gostava, eu tinha 8 anos. E aí ele me deu um CD do Red Hot, que era o Mother's Milk, que era um CD mais antigo deles, que é muito bom mesmo. E posteriormente eu também ganhei o By The Way e... Cara, eu ouvi tanto aquele CD, cara. Nossa, vocês não estão ligados, mano. É, o Mother's Milk é de 89 e o By The Way é de 2002. É, eu ouvi muito os dois e eu gosto muito de Red Hot. Até hoje, ultimamente eu tinha parado de ouvir e retomei de um tempo pra cá. Até porque eles fizeram show nas pirâmides. Sim, eu vi isso daí. Mas assim, essa última fase deles, eu não tenho muito contato, eu não sei muito sobre. Porque assim, eu era muito fã do Fluxiante. Eu ouvia os hits, não parei pra ouvir o álbum, nada do tipo. É, eu sou muito fã do Fluxiante, então, que era o guitarrista deles, que tocou, ele teve duas fases no Red Hot, e a última vez ele saiu, se eu não me engano, 2006. Foi antes desse último álbum, desses dois últimos álbuns que estão fazendo sucesso. Então, essa vibe mais nova eu não tô muito acompanhando, mas até o Stadium Arcade... Ah, cara, você chegou no álbum que pra mim mudou totalmente a percepção que eu podia ter do Red Hot. Ah, foi esse? Nossa, Stadium Arcade, quem me indicou foi o meu padre de casa bem também, o Danilo, que ele tem tatuagem do Red Hot nas costas e tal. E aí, cara, eu tava um dia e falei assim, meu... Quer saber, eu nunca parei pra ouvir Red Hot, eu só ouvi Californication, o que virou Ace, sabe, essas paradas assim. Uhum. E aí eu falei, tá, eu só escutei os popzão dele famosinho e não me chamou a atenção. Aí eu falei, o que você me indica? E nem hoje eu te pedi a indicação do Charlie Brown. E aí ele me indicou o Stadium Arcade. E puta que pariu, eu boto esse álbum pra eu criar, pra eu fazer arte, a parada sai de um jeito, ela tá numa playlist minha de, tipo, inspirações. Que eu boto ela e, cara, transcende minha mente. Eu acho maravilhoso esse álbum. Caramba, que legal. E você já falando isso, Gabs, tem uma pessoa já, a Ava, que você conhece. Ela falou que é uma das principais CDs que ela coloca quando ela precisa criar também. Que ela sente uma parada. É ótimo pra criar. Ela falou que é bem legal também. Porra, da hora eu ouvir disso. É muito foda, cara. Ele é um álbum que te prende, ele te fecha de uma forma muito boa, que você consegue se... E toda vez que você escuta o álbum, ele te traz um álbum novo, que você se... Puta, eu acho fudido. Bom saber. E só pra completar do Red Hot, ele também tem dois dos meus artistas, dos meus instrumentistas favoritos, que é o baixista, o Flea, que eu acho ele sensacional, eu gosto muito do flow dele, do jeito que ele toca ali. E o, como eu já falei, do Fruciante, que inclusive foi o cara que me incentivou a tocar guitarra, cara. Quando eu ouvi o By The Way, o Mother's Milk, foi ouvindo isso que eu quis aprender, e aí eu ganhei o violão. Eu ganhei o violão em 2003, comecei a tocar e tal. É, e até hoje eu nunca consegui tocar nada no Red Hot, mas... mas toquei alguma coisa. Pergunta, gente, vocês sabem tocar o quê? O Gui sabe tocar violão? O que mais? E você, Gabi, sabe tocar algum instrumento? Eu sei arranhar o violão e tô tentando aprender meu pianinho. Mas é só isso, não é nada. Cara, eu já toquei muita coisa, mas eu nunca soube tocar nada. Sabe o que é? Eu nunca parei pra aprender. Eu pegava um violão, eu sempre tive violão desde 2003 ali e tal... E eu pegava pra tocar uma coisinha ou outra. Futuramente, já em 2012, eu comprei uma guitarra, que foi a época que também logo depois eu comecei a tocar em banda e tal. Toquei bastante guitarra, toquei baixo, que aí na banda você vai tocando as coisas, toquei um pouquinho de bateria, toquei piano também, mas nunca soube de fato tocar nada. Caralho. E agora... Você pegava um ritmo e ia. Eu nunca estudei, sabe? Eu fui só no flow, eu via como que era, tocava meio mal ou menos, de qualquer jeito, e ia e era legal, entendeu? Mas agora eu tô com um projeto de começar de novo a aprender violão do zero, porque assim, eu parei de tocar guitarra, se eu não me engano, em 2014, que eu zoei meu dedinho, eu tenho um dedinho bem torto assim, eu não conseguia mais tocar, doía muito pra tocar, eu parei. Vou puxar aqui, a gente tá falando de Red Hot, a gente tá falando de rock. E aí teve uma vez que eu tinha um primo meu, ele super curtia rock também, separado da Red Hot. E aí ele chegou pra mim assim, Gabs não, né, Biel, porque só me chama de Biel. você curte rock? Que tipo de música você curte? Eu falei, cara, sei lá quantos anos eu tinha, mas eu virei e falei, não, eu curto rock sim. Aí, legal, que rock você curte? Só que a minha referência de rock nessa época era apenas uma. E não era uma boa referência de rock. Não, pra mim é uma boa referência, mas não é uma boa referência para o rock em si. Aí, qual que é a sua referência? Aliás, o que você escuta de rock? Aí eu virei pra ele, Avril Lavigne. Porra, não, eu tô aqui pra defender. Não, eu gosto de Lavigne. Avril Lavigne é rock and roll, hein, mano. Eu gosto, só que ele é um rock and roll mais pop. Eu quero tudo esses velho paia falando, que vai tomar no... Obrigado, eu também acho. Porque ele não é um rock metal, esses negócios pesados. E é um rock. E aí eu fiquei, assim, é a única referência que eu tinha de rock na minha vida, que eu escutava e sabia cantar, era Avril. Pela Avril que eu comecei a escutar rock. Assim, tem músicas pop da Avril, mas a maioria das músicas é rock. Não, eu acho que foi legal, porque assim, nessa época que a Avril tava tocando, que ela começou a bombar no começo dos anos 2000 também, que deve ter sido tipo 2002, 2003 também. E aí tinha muito pop rolando na rádio e tal, e ela foi tipo uma vertente nova pra essa galera, assim, tipo... Porque a gente tava só música pop, uns R&B... E saiu com ela para um rock and roll. E ela tá... 2003 foi um ano de mudanças para mim, sabe? O sol tava em Áries, sei lá, qualquer coisa. Porque eu tava mudando de escola, foi um período que eu conheci um dos meus melhores... Acho que é o melhor amigo, né? Desculpa, Gustavo, você não chegou a ser ainda. Meu melhor amigo. Eu cheguei depois, então. Chupa! E aí, é uma época que eu queria voltar a pé pra casa, da escolinha, da fundamental. Da faculdade. É difícil falar escola, né? Terceira série. E aí, eu chegava em casa, tipo, eu tava passando o quê? Malhação. Que era a forma de você se entreter na televisão e, sei lá, aprender sobre coisas que jovens precisam aprender. E aí, eu acho que o CD... Pra vocês não assistiam Malhação, não, né, nessa época? Puta, eu ouvia muito pouco, eu estudava tarde, né, então... Eu acho que assistir. Essa época foi perto de uma época que a galera chama de época de ouro, até. Que teve... Tinha o Cabeção, todo mundo conhece o Cabeção e tudo mais. E tinha um dos melhores álbuns, que assim como qualquer novela brasileira, sai o álbum nacional e internacional. E tem um dos melhores álbuns, tanto internacional quanto nacional. O Internacional de 2004 é foda, e o Nacional de 2003 é foda. O Nacional de 2003, pra vocês terem ideia, tinha Detonautas, Quando o Sol Se For, tinha Nada Sei, Apneia, do Kid Abelha, tinha Dias Atrás, do CPM22, tinha um clássico brasileiro, Tô Nem Aí, da Luca. Porra. Essa só fez essa música também, né, velho? Puta que pariu. Ela fez uma outra que fez um burburinho, que eu não lembro agora. Mas essa aí... Aí, ó, viu? Você não lembra dessa música na sua época, não, Gu? Achei uma música. Eu lembro que porque tocava, sei lá, no Raul Gil, mas foi só isso, sabe? Não... No Raul Gil? É, no Raul Gil. Vamos aplaudir, louca, rapaz. É, por acaso, nesse álbum aí que você tá falando aí, do Malhação 2003, tem uma banda aí que chama Charlie Brown Jr., famoso Carlinhos Brown Jr.? Eu não sei, mas certeza que deve ter, porque eles dominavam, cara. Dominavam, sabe? Porque essa época era a abertura do Vou Te Levar, só que não era Vou Te Levar no álbum. Tu acredita? Qual que era? Era Só Por Uma Noite. Pô, puta do caralho, Bocas Ordinárias aí, ó. Esse era legal, essa música era legal também. Essa eu acho da hora. Gabriel, você vai voltar aqui no cast que vem? falando que é mega fã do Charlie Brown e que é Metal Days. Ah, vai tomar no cu. Não, eu só consigo confirmar essa informação. Eu consigo confirmar essa informação porque eu tô com duas guias abertas aqui no meu Chrome. Uma delas é referente ao CD original Malhação Nacional 2003 e a outra é o CD Malhação Internacional 2004. E os dois são links do Mercado Livre para eu comprar. Agora, nesse momento, tô fechando aqui, pedindo aqui o CD original Malhação. Aqui, não, já tô comprando, só tem... Ih, já tô vendido, acabou já, porque tá escrito que é raro. Mas tá R$15, gente, hein? Tá barato, hein? Vamos lá. O skate? Não, skate não, o CD da Malhação, querido. Você quer saber apreciar Charlie Brown? Você ouve a música, certo? Ouve a melodia. E aí depois você pode perceber que você pode trocar qualquer, toda e qualquer palavra por skate, que a música ainda faz sentido. Porque Charlie Brown é transgressor. Papo reto. Ó, você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre a sua... Nossa, eu tô num ritmo totalmente errado. É o que é? Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas. Agora você pode trocar qualquer palavra por skate? Fica sensacional. Quer ver? Troca. Você deixou ela de skate pra falar com seus skate... Sobre os seus skate chatos. Aí, ó. Fica sensacional, cara. And then just touch me. Till I can get my satisfaction. Push me, and then just hurt me. Till I can get my satisfaction. Satisfaction. E pra falar, só pra exaltar esse CD da Malhação, eu queria mostrar pra vocês, porque vocês conhecem as músicas que tem aqui, no CD da Malhação Internacional. E aí, eu acho muito engraçado a mistura de melancolia e putaria que é. Porque assim, a primeira música é Satisfaction, que é aquela Touch Me, and then Touch Me. Benvenazzi. É, Benvenazzi, isso mesmo. Que é com as minas lá, na brincadeira e tal. E aí, passa algumas músicas, vem My Immortal. Tem o Here Without You, que eu acho que é do Three Doors. Three Doors Down. Mano, muito boa essa música. Tem I Miss You, do Blink 182 lá. Mas a Miss You é rapidinha, cara. Essa daí não é melancólica, não. Ah, sim, eu acho mais... Ah, não. Tá, e Behind Blue Eyes. Nossa, Behind Blue Eyes é muito melancólica, velho. Sabe? E aí lá em cima tem Shut Up, do Black Eyed Peas. Que ela... Nossa, Black Eyed Peas foi uma grande sucesso, hein, velho. Mano, é uma playlist muito esquizofrênica, velho. É muito foda, imagina você tá tipo Satisfaction! E depois, ó, a ordem. A primeira é Satisfaction. Depois é I Hate Everything About You. E aí vem Behind Blue Eyes. Three Days Grace? Mano, sim, eu. Cara, é maravilhoso esse álbum! Essa música. Esse álbum é maravilhoso, você não tá entendendo. Essa é o tipo de música que eu não consigo ouvir sem berrar. A hora que você falou, eu queria berrar aqui já. Tá ligado? Eu não consigo, cara. É ótima ela. É ótimo. Então, por favor, ó, então a minha indicação de infância pra vocês é ouvir o álbum internacional do Malhação. A gente vai fazer a playlist, eu vou colocar o álbum inteiro na playlist. Depois de Satisfaction até... Na ordem, isso. Depois de Satisfaction até a música Pause, do The Bombers, que eu não conheço, é o CD da Malhação, tá bom, gente? Fazer. Você foi fazer no mato, Maria Chiquinha. Que você foi fazer no mato? Eu precisava cortar lenha, gelar o meu peito. Eu precisava cortar lenha. Você escuta o Sandy Júnior? Cara, eu posso ser sincero? Ah, não. De verdade. Ah, não faz isso. Eu não entendo todo esse alvoroço por Sandy Júnior. Não estou falando A gente tava conversando sobre isso hoje. Esse alvoroço todo, porque uma banda que tá voltando. Cara, eu acho que é muito mais pra. É assim, eles terminaram pra esse momento, praticamente, eu acho. Não, eu não acho. Porque não eles acho. Não deviam estar ganhando a grana que eles vão ganhar agora. Não, eu acho que eles terminaram porque passou uma fase E eu acho que passou o tempo e agora eles querem fazer uma comemoração. Eu acho do caralho. Assim, eu acho do caralho, velho. Imagina. Eu acho que o maior fator do Sandy Júnior até hoje é que você não consegue entender isso, Gu, porque é um fator de nostalgia pesada. Sabe, é, tipo... pra mim, eu não entendo e, tipo, acho que nem é pra eu entender porque eu não tenho. Não, mas. Eu acho que eu também não mais sou nostálgico. Pesa, eu acho, pra vender os ingressos como tá vendendo agora. Não, mas assim, eu não sou nostálgico com eles, eu não ouvia quando eu era pequeno. Inclusive, eu tenho uma história traumática com o Sandy Júnior que eu posso contar pra vocês. Meu Deus! Conta é uma história traumática. Vou contar depois, deixa eu só. Olha, ouvintes, eu vou falar bem do Sandy Júnior, então deixa o Victor falar mal, depois eu vou falar bem. Não vou falar mal, porque assim, eu comecei a ouvir recentemente. Eu comecei a ouvir recentemente com minha esposa, ela adora. E, cara, eu acho super bacana, cara. Eu acho legal. Acho boas músicas, entendeu? E eu já acompanhei alguns trabalhos do Júnior depois. Eu acho ele um puta músico, tá ligado? O Júnior? É. É um puta músico. O Júnior caminha por vários gêneros, né? É muito foda. Sim. Ele tinha um projeto de música eletrônica. Sim, eletrônica, ele já fez rock. Pena que ela não sabe cantar, mas de resto ele é bom. É, ele é um músico. É, sei lá. Eu acho ele do caralho, cara. E aí eles estão voltando pra fazer um show de comemoração, puta. Nossa, justíssimo, cara. Justíssimo. Olha, justíssimo, ok, beleza, nostalgia. Mas você acha que a nível de, tipo, encher o Allianz, ter, tipo, eu vi um print, tinha gente que tava em 80 mil na fila. Cara, eu tava na fila, Gu, em 280 mil. Eu me assustei porque eu falei, uou, calma aí, 280 mil pessoas, irmão, é gente pra caralho. Só que assim, Gu, olha isso aí, pelo lado, o lado marketing, o lado de venda disso. Você tem uma banda que ela foi sucesso nos anos 90, 2000, por muito tempo, que pegou gente adolescente, pegou gente criança, pegou gente adulta também na época, e aí você pega isso e shutdown, você fechou, tipo, você fechou a Fantástica Fábrica de Chocolate, pá. E aí depois de 15 anos a gente falou assim, vamos abrir a Fantástica Fábrica de Chocolate de novo, só que assim, só vai ter 10 chocolates, sacou? E aí a galera vai tipo assim, caralho, eu quero chocolate. E aí é o que fez a galera, tipo, alvoroçar em cima disso aí. Porque só vai ter esses 10 chocolates, então vamos pegar. Se eles anunciassem uma turnê gigante, não seria tão grande quanto. A gente tá falando de 280 mil pessoas. São potentes coisas, 5 milhões de pessoas. Mas, ó, pensa assim. Você olha hoje Sandy Júnior por 3, 4 musiquinhas que toca direto em festa, tá ligado? Mas se você for para pensar, é uma banda que ficou 12 anos lançando álbum todo ano. Não, cara, eu acho que assim... É uma banda gigantesca. É uma banda gigantesca, não tô discutindo a qualidade deles. Porra, tem umas músicas legazinhas, tudo mais. Tem gente que gosta. Só que eu não consigo enxergar o quão importante eles foram. Posso estar muito errado no que eu tô falando agora, tá, gente? Mas pra você colocar 280 mil pessoas em uma fila online... Cara, sério, eu acho que, sei lá... Rolling Stones não faz isso. Cara, Rock in Rio, Iron Maiden vem pra cá todo ano. Amo Iron Maiden, mas Iron Maiden vem pra cá todo ano. Bota Iron Maiden no Rock in Rio, vende 100 mil ingressos em 4 minutos, cara. Cara, mas eles vêm todo ano. Agora imagina... Imagina isso que vai ser só esse ano. Imagina, vai fazer um show do Queen com o Freddie Mercury, tá ligado? A gente tá comparando o Freddie Mercury com o Sandy Júnior. Mas pera. É o Fred Mercury do filme ou o Fred Mercury da vida real? Vamos falar mal de Bohemia de novo. Cara, eu super entendo, cara. E, tipo, eu conheço... Tem bastante banda que eu entraria numa fila de boaça pra ver, assim, sabe? Tipo, próprio Charlie Brown, Linkin Park, sabe? Coisa que eu sei que eu não vou poder ver de novo, sabe? Que eu não vou poder ver, tocar... Então eu acho super justo, cara. Acho super justo. E outra, cara. Lançando, mano, o Ozzy faz a Final Tour todo ano, há 7 anos, cara. E a galera vai ver. E é do caralho. Entendeu? É assim, cara. Foi o que o Gabs falou. Eu não consigo ter essa noção e esse sentimento. Mas tem a noção como vendedor. Tem a noção como publicitário disso. A oportunidade que você tem na sua mão de você pegar uma banda que ela teve por muito tempo. E se você parar pra pensar também, os pais deles são músicos e tem muita influência nisso. Isso daqui é uma das minhas primeiras lembranças, das minhas lembranças mais antigas. O ano é 97 ou 98? Eu acho que é 98. Não, acho que é 98. 98. Quando era 98? 98, eu tinha... Chovia. Caralho! 98 eu tinha 4 anos. Tinha 4 anos. 4 anos. Eu estava no prézinho, ele estava lá todo mundo brincando. Tá, a professora Valquíria, maravilhosa. Amo aquela professora. Até hoje. Nunca mais vi ela, mas ela me incentivou a muita coisa. Beijo, Valquíria, se estiver ouvindo nós aí. Duvido. É nós, Valquíria. Mas, enfim. Ela tava lá e tal. E aí tava tocando o Sandy Júnior, porque o Sada gostava e tal. E aí a galerinha tava todo mundo brincando. E aí as meninas estavam brincando. Ah, não, do Sandy Júnior, não sei o que lá, não sei o que lá, beleza. E aí eu, na minha inocência, eu achava que do Sandy Júnior o homem era o Sandy. E aí eu falei pra todo mundo que não, eu era o Sandy. Se eu soubesse hoje, se eu soubesse que era mulher e tal, eu não teria problema. Você continuava falando. Mas foi na inocência, e aí... A professora, não foi a Valquíria, foi uma outra tia que ficava lá. Eu falei pra ela isso, ela falou, ué, mas o Sandy é a menina. Porra, você achou que o Júnior era a menina? E aí eu me senti muito burro, cara. É porque e, mano, também tinha o Xande, né, que dançava axé. É, as pessoas... Pô, pode ser. Pô, e aí eu me senti Xande. Muito burro, cara. Eu me senti muito burro. Isso é uma coisa que até hoje me incomoda, eu me senti burro, sabe? Cara, eu lembro que eu fiquei muito, muito mal, cara. E, tipo, isso provavelmente é um trauma, provavelmente tem traços da minha personalidade que foram moldados nesse dia. Por conta disso. Pois entendi. É. Contei isso, só você tem sabe? Uma pessoa que sabe disso. Agora todo mundo sabe disso. Agora o mundo sabe disso, só pra te avisar. Então é isso, pessoal. Não deu para encaixar tudo a nossa vida nesse único podcast sobre música. Então, como a gente conseguiu focar mais na nossa infância, então esperem aí pelos próximos passos, que nós vamos vir com um podcast sobre músicas na nossa pré-adolescência, na época dos anos 2010, 2008, 2012, essa galera aí de anos. Nesse podcast aqui no link, a gente vai ter a playlist com as músicas que a gente recomendou, com músicas que também a gente não recomenda, tipo Legião Urbana e Charlie Brown Jr. Então, vai ter essas músicas aí. A gente vai ter essas músicas lá pra vocês curtirem. Escutem o álbum da Malhação, que vai estar lá junto. E, por favor, sigam a gente nas redes sociais. Eu tô como Gassev lá em todas. O meu amigo Will está aí. Tô como Gustavo Dell em todas também, tá aí na descrição. Gustavo Underline Delas com 3 L's. E o Victor tá com o Victor. Eu tô como Victor Spúlveda em todas elas agora, tá? Porque no último eu não tava, nesse agora eu tô. Eu mudei lá porque eu achei até melhor essa parada aí. E eu só queria dizer que a opinião do host não é a opinião de todos no sketch, tá? Eu queria deixar isso bem claro, caso tenha havido alguma dúvida. Então tá bom. Então mandem suas sugestões, e-mails, reclamações, pode enviar pra gente no nosso e-mail do podcast, o aí é que tá podcast@gmail.com. E a gente vai se falando até a próxima semana. Tchau, tchau, gente. Beijo, se cuida. Falou, até mais!